Azazel penso em mim como uma terceira pessoa anormal e um dia sombrio de satisfação. Sei que pode parecer falso e inseguro, já não me importo porque agora é tarde. O seu perdão já não é mais útil. Ilusão e sonhos frustrados. Agora que eu voltei a ser